não percebeu. Deixou o meu coração sangrando. Você parece um ladrão que vai os corações roubando, que vai matando as ilusões. Pois pra você nada importa. Seu sentimento já morreu. O amor bateu na sua porta. Você não percebeu. Dá-lhe de Elson. Sonha, sonha comigo e vem me contar que meu amor no teu sono me fez acordar. Dorme, sonha comigo, mesmo acordada, lembrando que eu sem você não sou nada. Andei pela vida esperando pra te amar. Sonha, sonha comigo e vem me dizer. Nosso amigo Piro Piro e o seu grande amor tá aqui com a gente. Alô, Piro Piro! Vivo sem ter você. O nosso grande amigo DK, aí do Barão, da TF, tá com a gente. Curtindo o som do retrô, hein? Galera do Bar Pavilhão, oito, valeu DK! Espera que a vida lhe traga esse amor. Nosso amor tem que ser assim, com você sempre pensando em mim. Não adianta a gente mentir, não adianta insistir em fugir. Quem no amor procurar a razão. Nosso amigo Fariseu também. No amor, obrigado, Fariseu. E por isso eu insisto em falar, vem. Vai se ligando. Sem sofrer, vem sonhar. Vida, a minha vida. Reginaldo Rossi! Não vale nada sem você perto de mim. Príncipe Nebele. Olha, meu sofrimento parece um mar, é infinito, não tem fim. Bora, Biris, explosão! Vida, volta correndo. Edilson, vem acalmar esse desejo, essa paixão. Saiba que estou morrendo de desgosto, de tristeza e solidão. Vem, volta correndo, vem me amar. Vem bem depressa me abraçar. Vem me tirar dessa aflição. Pois não tá dando pra aguentar. E eu não posso suportar essa terrível. Só os melhores! Pode ir procurar em qualquer outro lugar um amor como eu, mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Você tanto gostou que até repetiu. Égua. Depois disso, o parceiro Ricardo Multimídia tá com a gente. Com vergonha, com medo. O homem da mídia do Príncipe da RBA. Sem segredo, nosso caso de amor. Tá de Reginaldo. E eu estou te esperando. Somente me guardando pra quando você voltar. Pra

de chorar, de tanto caminhar. Olha aí, amarelo. Sozinho. O borracha varejeiro. Quero alguém. Hoje ele veio tudo de remo pra tirar barato. Meu amor, prometo me entregar todinho. Aí, borracha! Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. Meu amigo Edson e a sua esposa Sueli ainda com a gente. Obrigado, Edson! Muita força e me ofereça ao colo na hora de dormir. Saudade retrô! O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. E quem tá com dinheiro aí? Não tenho dinheiro, nem nada. Só tenho carinho e amor para dar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ver que dia eu sou. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Ele tá com a ponta hoje. E amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama. Meu amigo maluquinho, tá aqui com a gente, ô maluquinho! Meu amigo Deca, do Barão com a gente lá na TF, curtindo o retrô. Bora, garoto! Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Meu amigo, o caminho do rock. Ainda aqui com a gente, chama o caminho! Se você me ama, vai ter que entender. Vale meu retrô! Retrô do Pará, esse a gente nunca mais esquece. Tenho medo de não suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu. Bora, Robertinho, comissão de frente. Nossa amiga Wanda com a gente também. Homem da Pílula Azul, tá na área. Diga amor, que se acabou. Príncipe Negro Retrô. Faço o que posso pra esquecer, que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Ô

Você. Você. Alô, Giovanni Pantoja. O Chico da Farinha. E o Marcos aqui com a gente. Aí estou na área curtindo o retrô, hein? A espera do retrô lá em São Domingos do Capim. Sou eu no retrô. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Edilson. DJ Edilson. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Olha só, gente, sexta-feira, vamos estar sexta-feira lá em São Isabel, lá no Jurunense, sexta-feira. Sábado tem Sítios Mar, domingo tem Príncipe Negro Retrô e a carroça juntinhos lá no Casota. Segunda-feira que vem, na outra segunda, vamos estar no Bolero. Tá todo mundo convidado! Os mares não morrem na guerra. Bora, Robertinho, segunda-feira que vem. Não temos vontade ou escolha, vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Nosso amigo Giel ainda com a gente. O gerente lá do Crocodilo. A sua esposa a Patrícia também está aqui com a gente. Alô, Giel. E a Patrícia falou assim: Gelson, eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos, canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Vale meu retrô! Onde será que eles querem chegar? Alô, Pitu! Quando será que isso vai terminar? Vamos lá! DJs Edilson e Edielson. Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Tá! Não larga! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Esse sucarente que tirou o chapéu. Na verdade você não sentiu. O homem é bom, o homem é espetacular. E eu? Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Chama a segurança rapidinho aqui na frente, só pra manter a ordem. Manter a ordem. Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Agora, DJ Bicho Mal e Banda Andiroba. Ai, moral, moral, Edilson e Edilson. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Galera, vai chegando junto, vai dançando, vai curtindo. É o príncipe negro retrô do palácio. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me fumando, eu acho que ela está afim. Nosso amigo Miri Explosão tá com a gente, o bola é Miri. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E aí, Verônica? Veja, amor. Ela com certeza vai se ligar. O Pílula Azul tá com a gente. Hoje tá do jeito que ele gosta e a primeira dama também. Seja bem-vindo. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas e que não bata. O fariseu da Clajé. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Vem! Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Bora, Suene. Meu amor, venha pra cá, deixa. Nossa amiga Isabela tá com a gente, ô Isabela. Não sou DJ. Hoje é a ressaca do aniversário. Agora, Banda Andiroba. Ai, moral, moral, moral. Alô, Edilson! Coloca a galera pra cima! E agora? Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Égua do gringo! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. O grande empresário Daniel com a gente. Aí da Mega Eventos. O Maxi do Mega Real também. Valeu, Maxi! Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love. Me dá só um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. Primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jereca. Bota Edilson! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jereca. Nossa amiga Adalberto aqui com a gente, cheio do gerador. Eu mexo, tá na área. Valeu, irmão! E ela? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Queria jerecar. Príncipe negro. E vai, e vem, e vem, e vai. vai, que vem, que vem, que vai. Ladies and gentlemen, DJ Edilson and Edilson for you. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Bora, Patrícia! Bora, meu parceiro Diel! O gerente lá do Crocodilo tá aqui com a gente! Era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. O Robertinho! E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Olha que a banda vai também! Agora! O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Uma viagem no tempo. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô, eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Nosso amigo Destinho tá com a gente, o homem da balsa, garoto. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão de vontade. Que dia eu sou? Eu quero dançar com você. DJ Marcelo, vem com a gente, o Mega do Pará, um abraço pra você, Marcelo. E as meninas da Tibiras, aqui com a gente. Olha a pintura! Edielson. Os brothers Edilson e Edielson. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô quieto. Nosso amigo Giovanni Pantoja, o Chico da Farinha, o Marcos também, os amigos lá de São Domingos do Capim. O príncipe tá chegando em São Domingos. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão da barra. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Todo Pará, esse a gente nunca mais esquece. Só pra esquentar um pouquinho. Agora a onda é retrô. Edielson. Veja assim, meu amor, pra mim, que eu vou curtir a noite inteira. Vamos dançar, vamos arrepiar, depois tomar a saideira. Não olha assim, meu amor, pra mim. Nosso amigo Ricardo Multimídia tá aqui com a gente, show da RBA. Tá no som do príncipe, tá no palácio, tá em casa, meu irmão. Vem, meu bem, dançar. Meu amigo Glenison, lá do depósito. E a primeira dama Brena tá com a gente. Alô, Glenison! Vem, meu bem, dançar. Me leva pra cana, tô de perna bamba. Vem, meu bem, dançar. Me leva pra cama, jura que me ama. Joinho rego, tá girando. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Edilson e Edielson. Todos os irmãos Corajes estão aqui com a gente curtindo o Príncipe Negro Retrô hoje no Palácio. Alô, os irmãos Corajes! Sábado tem sítios, vai, galera! Ela chora, chora tira, ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe no bota do Habibe. Ela chora e chora a noite inteira, ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe no bota do Habibe. Happy, happy, happy, happy, happy, go. Happy, happy, happy, happy, happy, go. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. Ela chora e grita a noite inteira que tá mole. Ela não sabe estar de que faz quando tá mole. Ela chora e chora a noite inteira, ela tá mole. Ela não sabe estar de que faz quando tá mole. Happy, happy, happy, happy, happy, go. Happy, happy, happy, happy, happy, go. Nosso amigo Silas está aqui com a gente, curtindo o retrô no palácio. Obrigado, Silas. Meu amigo Borracha dos Varejeiros está com a gente. Esse é considerado. Príncipe Negro é assim. Pegava o sacozinho e botava no seu rabo. Nunca liga pra sacana pra tomar. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Coladinho! Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entendo. Nosso amigo, o Jeclabinho aqui com a gente, lá da Clube da Saudade, fazendo uma visita especial a Curtindo o Retrô. Seja bem-vindo. Que eu me entreguei. Alô, fera do rock! Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim. Meu amigo Santarém tá aqui com a gente curtindo o retrô também, um som que lhe dá valor. Olha, Santarém, o que faz se tem moral sem você. Meu amigo de Genil, saudade, está aqui com a gente também no palácio. Obrigado, Nil. Um abraço do Edielson. Edielson. O que fazer? O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Quando o DJ tocar esta linda você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob belo luar, ah. Ouvindo esta canção tão linda eu fui me apaixonar. DJ Edilson. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. DJ Jean, o DJ Eduardo lá do Cobra Som, chegou com a gente. Passando o caminho do rock. Com você, meu amor, não poder. Aqui é retrô. Meu grande bem é você, meu amor. Nosso amigo Mauro, piloto do DJ Negro, saudade. O Diego também já tá aqui com a gente, curtindo o retrô. Obrigado, Diego. Lá na torre, tá curtindo. Valeu, Diego. Meu amor, você também não sofreu quando a gente acabou. Calma, Silene. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz. Alô, Palácio! Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Nosso amigo Bruno Exama aqui com a gente. O Sandro Júnior. O Cabo Sandro também está com a gente. Obrigado, Cabo Sandro. Olha, minha madrinha. E agora? Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.